Salvador, bom dia, 3602, liberou Charlie na sua escuta. Estação 3602, prossegue via Índia, 03 é o portão. Índia, até o 03, obrigado, 3602. 210 graus com 8 nós. Livre pouso, cardeal. Guardião 03, autorizado a decolar da pista 17, o vento é de 210 graus com 8 nós. Caneme 3, 1 no ONU, bom dia, estou pronto no ponto de estrada 28. Gente, autorizado alinhar e manter na 28, o Caneme 3, 1 no ONU. Ali manter na 28, minha 3, 1 no ONU. Cardeal 84 no solo, aos 48, livre táxi à direita para o pátio militar. Na R6311, informa que após a decolagem deverá manter a proa até atingir 3 mil pés. Confirmo, afirmativo, 3 mil pés, ciente na R6311. Guardião 03, para o solo. Guardião 03, decolou de Salvador aos 49, ao interceptar o litoral, o controle 119.8. Interceptará o litoral, controle 119.8, grátis. Alinhado pronto, 6319. 6319, autorizado a decolar da 28, 210 graus com 10 nós ao vento. 6319. Passando lama, trip 54 no 4. Trip 54 no 4, complete o final do VOR, chame agora a torre no 9, decimal 3. 183, chamará 54 no 4. Passando Serra Vento 362, gol no 982. Sente gol 1982, está autorizado 2500 após proa do Serra Vento 364. Depois, 3500 após Serra Vento 364, gol no 982. Gol 982, informa o tráfego 11 horas, 6.8 milhas, é um Alfa Tango 72. Tá, já na final, aproximando, rumo oeste, reduza para aproximação, no 982. Sete no tráfego, vou no 982. Controle de Salvador, muito bom dia, Guardião 03, na linha do litoral, mantendo o 300 pés. Guardião 03, mantenha a linha do litoral, 500 pés, aguarde para a troca de frequência. Mantendo a linha do litoral, solicita de 300 a 500 pés, aguardando troca de frequência. Autorizado 500 pés, Guardião 03. Autorizado 500 pés. O Guardião solicita, senhora, um regresso até a vertical do Grande Hotel de Telamar, alinhado com a final da 35. Controle, acionar 6319. Ação, Guardião 03. Confirme para o 03. Aguarde coordenação. Aguardando coordenação 03. Controle, Oceané 6319. Oceané 6319. Contato radar, suba nível 320, saída Gole, transição Eval. Gole, transição Eval, sempre. Guardião 03, chame a torre 118, decimal 3. Torre 118-3. Salvador, Guardião 03, na vertical do farol de Itapuã. Guardião 03, o senhor pretende retornar até a vertical do Hotel 4 Rodas, é isso? Ah, negativo, senhor. Nosso regresso é até o Grande Hotel de Itamar. Ele fica alinhado com a carteira 35. Temos uma situação a ser verificada neste hotel e permaneceremos por aproximadamente 5 minutos. Autorizado a aproximação até a vertical do Hotel Estela Maris, informe para liberar a área. Reportará para liberar a área, Guardião 03. Trip 5404, informo que os bombeiros de Salvador avistaram agora um cachorro na pista. O senhor prossegue para o pouso ou arremete? Prossegue para o pouso. Ciente. Continue a aproximação e autorizado o pouso na 28, vento de 210 graus com 10 nós. Ciente, livre pouso, 5404. Passamos Serra Vida, 364. Baixo trabalho, Gono 92. Gono 92, Torre 118, decimal 3. 193, Gono 92. Salvador, Gono 92. Gono 92, continue a aproximação para 28, aguarde a liberação, vento de 210 graus com 10 nós. Aguardando liberação, Gono 92. Trip 54 no 4, no solo 54, libere a esquerda, deixando o solo, 121.9. Esquerda 219, 54 no 4. Solo Salvador, trip 54 no 4. Solo Salvador, trip 54 no 4. Trip 54 no 4, prossegue táxi via Alfa, ingressa Juliette, posição remota. Alfa, Juliette, remota, 54 no 4. Pois, 10 graus, 10 nós é o vento. Direção, pista 218, Gono 982. Correto. Guardião 02, controle. Confirma pista seca, 92. Confirme. Pista tá seca. Pista seca, afirmativa. Seca, 92. Controle, sinal M3, o nono. Primeira máxima, controle. O Xané, 63, 11, solicita a esquerda da formação, se possível, por de Eudes. Certo, abaixo da relação com o centro. Ok. Continuará o voo no litoral do Salvador, em sentido Farol da Barra, confirme. Afirmativo, senhor. O guardião vai permanecer sempre ali no litoral, entre Farol da Barra e Estela Barra. De 300 a 500 metros. Ciente. Aguarde transferência ao controle de Salvador, guardião 03. Aguardando transferência 03. Leão 397, Leos, confirmando o nível. Nível 240. 240, ciente, será coordenada, guarda de cópia. Informação em curso em Romeu. Ciente. O Guardião 03, passou Itapuã, batendo 310 linha do litoral. Guardião 03, ciente. Chané 6311, após desvio, está autorizado pela de Eudes, chame Recife 1288, atalho 3325. confirme a frequência? 128.8, alternando 13325. Fala com 92. 92, consegue ver a Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, vamos 92. Aguarde apenas a definição do seu portão. Aguardando 92. O 92 prossegue em frente, ingressa à Índia, posição 01. Em frente, ingressa à Índia, posição 01, agora 92. 1397, pronto, cópia. 397, pronto. Plano 397, autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decolada 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após inicia curva esquerda na saída Gole, transição Eval, após Eval direto Ilhéus, 5440, transponde o controle 119.8. Ilhéus, aprovado 240, decolada 28, mantém a proa até 3.000, curva esquerda na Gole, Eval. Após Ilhéus, após Eval Ilhéus. 5440, transfona 19.8 ao controle de Gonos 397. 397, cotejamento correto. 07 ao portão, reposte quando pronto para apoio e estacionamento. Salvador, gol no 397, posição 7 para o prospecto de Canoas. Autorizado, reporte táxi, gol no 397. Reporte era táxi, gol no 397. Copiado, Aracaju, 2 horas e 10, confirmando apenas o Hotel B. 99 agora. Agora 397, autorizado o táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera 28. Quando pronto, chama a torre em 198 decimal 3. O ajuste no 0 no 5. Sim, autorizado o táxi Juliette, Alfa, ponto de espera torre 283, voo 1397. Solo Salvador, boa tarde, web, bom dia, web 6726, ciente da Romeu. 726, Recife 330? Isso. Será coordenado, vai de cópia. Guardando por Caracaju? Negativo. Aron. Aron, obrigado. Solo Salvador, 3602, bom dia com a Romeu, Porto Seguro, autorização. Então 3602, Porto Seguro, agora de cópia, confirmando o nível de voo 300. 300, pode mandar. Sim. Ciente, será coordenada. Aguarde cópia, número 2. Ok, qual seria a subida prevista, por favor? Aguarde, ainda iremos coordenar com o controle. Ok, obrigado. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, controle. O Guardião 02 retornando para Salvador, já aqui próximo do aeródromo 3 milhas. É, quando autorizado, passaremos para a escuta da torre. Guardião 02, já vai estar de para trás, né? Confirme. Guardião 02, para a coordenação Torre 118-3, Guardião 02. Sente Torre 18-3-02. Torre Salvador, Guardião 02. 118-3. Grato. Olá, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Ok, o 02 já próximo do aeródromo aqui. Quando autorizado para a cabeceira 17, o Guardião 02 agora tomando aqui pelo setor uísque. Sente, autorizado direto, pátio do Graé. O ajuste 1015, vento 180 graus, 11 nós. Reporte no solo controlado, o Guardião 02. Guardião 02, é, só solicitando a torre, porque nós nos aproximamos realmente para a cabeceira 17, posteriormente ataque pela OSCA, tendo visto a operação que estamos envolvidos com a ONU. De fazer um pouso pairado sobre a cabeceira 17? Afirmo, 17, posteriormente ataque pela OSCA, iremos para o hangar através do taxiamento a baixa altura. 7. Grato 02. Bilhete 67-2000, pronto, cópia? Pronto, prossigo. Bilhete 67-2000, autorizado Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decolada 28, mantenha a proa até 3000 pés, após inicia a curva à direita na saída Aron, transição Melim. 5451 é o transponder, o controle 119 decimal 8. 67-2000, foi aprovado então nível 330 para Recife, via Turismo 58. Decolada 28, mantém a proa até 3000 após curva à direita, efetuando o perfil da Aron com transição Melim. Controle de saída 198, transponder 5451, web 6720. Objeto 6720, cotejamento correto, 02, é o portão, reporte quando pronto. Reportará pronto, obrigado. 3602, copia? 4549. Copia 3602. 3454, chamou? 3454, pronto, 109? Totalmente. Autorizado, pushback acionamento 09, reporte táxi. Reporte táxi. nível de voo 300 via Upper Whisk 50. Decolada 28, primeira curva corrigindo, decolada 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após inicia a curva à esquerda na saída Goleval, após direto por seguro. Aciona 5450 no transponder, o controle 19.8. Porto seguro 300 por 50, decola da 28, mantém 3.000 após a decolagem. No eixo, curva esquerda, Goleval. Pois direto por seguro 5450098, controle, está 3602. Está 3602, cotejamento correto, 03 é o portão, reporte quando pronto. Chama pronto, 3602. Guardião 03, Padre? Na sua escuta, senhor. Se mantém-se nesse setor, se possível, ir mais afastado, para, devido às decolagens da pista 28. Esse setor aí já está tá bom aí, 500 pés. Gente, mantém 500 pés e sempre afastado do setor de decolagem da 28, Guardião 03.